Estamos de volta do almoço. Digo isso para que o gravador saiba. Temos acompanhamento de bateria agora. Dará ritmo marcial à aula. Ritmo de marcha em campo de batalha. Ritmo de parede sendo demolida. Nosso tema são propriamente perspectivas sociológicas. Dessa vez, vindas de sociólogos mesmo. Cito um primeiro deles, Durkheim, Emile Durkheim. Durkheim escreve um livro muito curioso, chamado O Suicídio. Nele, ele analisa, a partir de categorias propriamente sociológicas, um fenômeno extremo da psique, ou que até então era considerado um fenômeno extremo por atos do indivíduo, uma espécie de angústia fundamental, doença patológica que levaria o indivíduo a voltar-se contra si mesmo. O suicídio era considerado algo completamente não natural. Algo que, quando ocorre na natureza humana, é fruto de uma espécie de doença. Ainda assim, seja lá como você rotulá-la, uma causa qualquer no indivíduo. É um problema do indivíduo. E ele estuda justamente a ocorrência de suicídios a partir de uma leitura social. Ele percebe coisas muito curiosas. Imagine os senhores, imagine as senhoras que é vítima. Imagine que entre um homem casado com 8 filhos, neto, um cachorro e um papagaio, comparado a um homem solteiro, o mais incrível que isso possa parecer, mas o homem solteiro tem muito mais propensão ao suicídio do que o homem casado e com 8 filhos. O homem casado com 16 filhos tem mais propensão ao suicídio do que homens casados com 8 filhos. É engraçado, porque geralmente os casados conversam assim: você está pensando em se casar? Não faça isso. Homens e mulheres. Outro dia foi a moça do café no centro da praia. Ela chega para mim e diz assim: mas você é casado? É. Nossa, eu era casada para nunca mais. Chega. É uma besteira que você pode fazer. É engraçado, porque há todo um discurso construído de que, pelo menos no imaginário de muitas pessoas, a vida do solteiro é muito mais animada que a vida do casado. Sobretudo porque associam felicidade a sexo. E parece que a vida sexual do solteiro, se não for mais agitada, se não for mais variada, é pelo menos mais animada. Não é? Ora, o problema é que Durkheim prova sociologicamente, a partir de dados estatísticos do começo, mas interessante a interpretação que ele dá a esses dados, que no final das contas, o suicídio não tem nada a ver com felicidade ou infelicidade. Que existe um tipo de suicídio, vá lá, há pessoas que se matam porque estão muito deprimidas, há pessoas que se matam, enfim, porque são bizonhas, há pessoas que se matam por vários motivos. Mas há uma quantidade de suicídios, um quanto de suicídios, que não obedece às regras da psique humana, que são pura aceitação social. Ele chamará isso de suicídio anônimo. Uma ideia anônima, da ideia de anomia. Porque ele não segue uma nomos, uma norma. É um suicídio que não consegue ser captado na estrutura de uma normatividade do funcionamento do ser humano. E sim, ele obedece a respostas de uma aceitação social cuja o modo de aceitação é que seria anônimo, não a forma comum da sociedade aceitada. Há formas variadas, porque você é aceitado por instituições variadas. Por que o homem casado mata-se menos do que os solteiros? Por que, pela perspectiva social, o que levaria você a não se matar é justamente a quantidade de vínculos que você possui. A quantidade de vínculos. É porque depois de um tempo você se toca que você não vive mais para você. Que o que você quer parece ser o que menos importa. Quando você é adolescente, é um tal de eu para cá e eu para lá. Eu quero, eu vou fazer, eu gosto. Mas meu amigo passou dessa fase. Você começa a trabalhar e arranja a família. Aí é o que o filho quer, é o que a esposa ou o marido querem, é o que os outros. Mas estranhamente é esse entregar-se aos outros, que cria vínculos tais, que gera uma espécie de, vá lá, dependência. É como se o cara que está muito deprimido pensasse em se matar, mas ao mesmo tempo dissesse para si mesmo: pois, se eu morrer, quem é que vai manter esse povo todo aqui? Quem é que vai dar de comer pro cachorro? Que é quem realmente importa na casa. Quem vai levar o cachorro para passear? Não é? Não é à toa que tem gente que, antes de se matar, fuzila a família. Já viu como isso aconteceu? É porque o cara está numa situação tal que, no duro, o fator social que o impede de suicidar-se é a família. Conclusão lógica. Ele vem na família antes de enfiar uma bala na cabeça. Tudo muito simples. A começar pelo cachorro. Segue ordem afetiva. Você mata o cachorro, depois os filhos, depois a esposa, depois se mata. Depois a sogra, depois se mata. Se você pudesse se matar antes, se matava a sogra depois, porque na ordem afetiva, você que se odeia muito, não se odeia tanto assim quanto odeia a sua própria sogra. Então há toda uma hierarquia aí que pode ser seguida. Ora, quando Durkheim consegue, cruzando dados, mostrar que fatores sociais podem de fato afetar o suicídio, veja que sua leitura é radicalmente diferente daquelas psíquicas. E também não é uma leitura marxista, porque o que causaria, o fator da sociedade que causaria ou não suicídios, não está ligado às formas de produção, mas estaria ligado a determinadas instituições, como a família é uma instituição. Quando eu digo instituição, não é uma estrutura de poder, de Estado, burocratizado. Quando eu falo instituição, me refiro a instituições sociais, instituições imaginadas, instituições que compõem o imaginário que é a própria identidade daquele grupo. Tudo depende, portanto, do valor que nós damos às formas da nossa relação. Formas da nossa relação social, às quais podemos dar nomes, como o trabalho, como a família, como as relações de patriotismo, enfim. Valores sociais que, para nós, são muito importantes. Durkheim é o primeiro que vai dar algum valor a esses valores imaginados, esse discurso, essa verdadeira ideologia de conformação social, às condutas. Porque perspectivas psicanalíticas muitas vezes naturalizou uma estrutura social. Resumia a estrutura social à sua mera interpretação psíquica, aos seus efeitos psíquicos, sem considerá-la propriamente um causador desses mesmos efeitos. Reduzia ela a uma leitura universal do homem, não circunstancial, não ligada a uma forma particular de organização. Durkheim não, ele é o homem das formas particulares de organização. É o homem de aceitação dessas estruturas. Diferente de Weber. Weber, ele não pensará propriamente essas estruturas mais próximas do aspecto cultural. Ele pensará, por assim dizer, estruturas ligadas à mesma organização burocrática do poder estatal. Vê, inclusive tem uma leitura da política que é muito curiosa, muito curiosa. Para ver, a política não é propriamente um campo de conflito, um campo de disputa em que as pessoas discutam temas, como se faz crer o discurso idealizado da democracia. As pessoas têm que se reunir para debater os temas importantes. As discussões mesmo, os discursos de eleição, parecem ser muitas vezes discursos sobre o que é de fato importante para as pessoas. Para determinar, ninguém discute o tempo. Porque o Estado tornou-se uma máquina de gestão, de uma ordem burocrática tal, que é impossível que alguém tenha, numa visada só, na forma do seu trabalho, uma percepção completa e universal do que ela é, do que o Estado é, do que a máquina de gestão é. A burocratização do Estado faz com que o homem perca a dimensão, a capacidade de perceber o todo da sociedade. E funcione muito mais como resultado de pequenas afetações dessa estrutura social, e não pela grande compreensão. O que teria de diferente com Durkheim? É porque já que Durkheim não apresenta a sociedade como algo muito complexo, ao contrário, essas instituições do imaginário são apresentadas como causas muito claras e simples para o indivíduo. É como a ideia de família. Ninguém precisa te ensinar, você sabe o que é família, você sabe como funciona. Família é algo apreensível racionalmente para o seu comportamento. Já o Estado não. O Estado é algo paquidérmico, por exemplo. O Estado é algo de relações ultracomplexas, cujo resultado das atuações do poder do Estado é sempre uma incógnita. Tanto é que na política você sequer consegue discutir mesmo temas. Você discute mesmo pessoas. É pessoas. Quem vai mandar? É muito mais um jogo de confiança, um jogo de afeto muito próximo que sofre. É como essa máquina inapreensível, ela de fato torna-se um instrumento essencial de organização da sociedade. Weber pressupõe, ao contrário de Durkheim, uma sociedade em que o Estado colonizou a vida privada, em que o Estado, de fato, tem uma pretensão de controle da vida privada. Weber ficará, assim, muito concentrado nas grandes estruturas que se confundem com o Estado, como causas públicas, causas estatais da ocorrência de determinado comportamento. O crime, para Weber, acaba sendo uma consequência dessa forma de gestão da sociedade por parte desse Estado que colonizou o mundo da vida privada. Essa ideia de colonizar a vida privada nós vimos no nosso primeiro encontro, quando falávamos de Foucault, quando falávamos da sociedade disciplinar, a sociedade cujo a vida privada foi colonizada com a lógica de Estado, nada mais é do que a percepção que Weber tem daquilo que Foucault, tempo depois, chamaria de sociedade disciplinar. A lógica da disciplina é que o poder do Estado é exercido, sobretudo, sobre o corpo dos súditos. O corpo é que é objeto do poder do Estado. É como se antes desse tipo de sociedade, isso faz com que a sociologia de Weber, perceba, seja uma sociologia, bem ou mal, contata no tempo. É uma sociologia produzida a partir de análise de um determinado tipo de Estado, de uma forma particular de organização de Estado. E não propriamente uma teoria tão generalista assim, quanto alguns pensam. Pelo menos o texto original, pelo menos o pensamento original de Weber. Muitos weberianos hoje, o que pensam é adaptar o pensamento dele. A partir de algumas categorias weberianas, você procurar compreender o que é a sociedade hoje. Mas a leitura literal dele é o retrato de uma sociedade que não existe mais. O retrato de uma sociedade dita disciplinar. Na sociedade disciplinar é quando nascem as grandes instituições públicas, as grandes instituições de Estado que procurarão moldar o corpo do homem. Uma antecipação disso seria justamente o Panóptico de Bento, que se refere a uma série de instituições, instituições que se identificam com prédios, instituições que se identificam com políticas de Estado, instituições cuja atuação se identifica com o poder do Estado em exercício, caso das escolas, dos manicômios, dos hospitais. O homem não é mais um ser biológico, o homem agora é moldado de acordo com uma política consciente, racional, pré-determinada, planejada de Estado. Criarei formas de intervenção tais no indivíduo que criarei o indivíduo tal qual eu queira, o indivíduo que eu quero, do jeito que eu quero. Precisamos de mais homens preparados para a guerra? Então vamos criar jovens guerreiros. Vamos ensinar a arte da guerra no jardim de infância, no jardim 3, na primeira série cavarão trincheiras e assim por diante. Estou preparando a geração do futuro. Os militares do Brasil queriam uma geração de estudantes que não enchessem o saco. Mudaram o currículo da educação básica, retirando qualquer disciplina que lembrasse as ciências humanas. Entupindo de português gramática, porque literatura não, era português gramática, matemática, muita física, muita química, qualquer coisa que não falasse de sociedade. Geografia virou a matéria baseada na decoreba. Decorar nome de rio, nome de represa, era geografia literalmente física. A geografia humana desapareceu dos livros de primeiro e segundo grau. É uma política deliberada de Estado. Você que se submete a ela não percebe, porque o Estado é um instrumento complexo que interfere na sua vida de várias formas diferentes e não a partir de uma única instituição. E por essa complexidade faz com que você não se dê conta, durante o processo de conformação do sujeito que você é, de como o Estado, de como essa estrutura burocrática atua sobre você. Weber é quase o produtor de uma teoria conspiratória. Mas que marca muito bem a ideia de um homem que é dominado não por uma anomia, como dizia Durkheim, uma anomia que é muito mais gerada por instituições que podem ser pensadas mais como instituições às quais você se liga afetivamente. Instituições que moldam, no final das contas, o seu afeto, as suas ligações afetivas. Aquilo que faz com que você se importe ou deixe de se importar com as coisas. Instituições que se traduzem muitas vezes como as formas que você tem para atribuir sentido e valor às coisas do mundo, de uma forma geral. Mas Weber não. Weber não é o pensador da intervenção social do indivíduo a partir da anomia. Ao contrário, de uma nomos, de uma norma, de uma regra, de um plano muito bem deliberado. Se para Durkheim a questão do crime poderia ser explicada a partir da existência de determinados instrumentos sociais que tornam você alguém bem ou mal parte daquela estrutura social, para Weber, o problema seria de más gestões racionais ou ausência de gestão racional do indivíduo. Dou um exemplo. As pessoas ficam olhando o criminoso, o traficante, dizendo assim: nossa, mas como pode esse menino entrar no tráfico? Esse menino de 11 anos entrar para o movimento? Esse menino não querer ir para a escola? Como se o normal, como se o natural fosse para a escola. Aí diriam desse menino que ele é diferente, que ele tem um comportamento desviante, ele tem um problema, uma doença, uma singularidade. Ele diria que, Durkheim diria que o traficante não tem nada de diferente. Ao contrário, o traficante não é um ser não socializado. O traficante, como qualquer outro ser, é um ser socializado. Porém, os afetos dele são voltados a partir de instituições do imaginário diferentes das instituições do imaginário das pessoas fora do mundo do morro. No mundo do morro, meu amigo, qual é a perspectiva que você tem de vida profissional, de futuro? Você, adolescente, fica falando eu, e traçando planos para o futuro. Qual é a perspectiva que você tem? Tem que estudar, viu, menino? Para quê? Estudar para... advogado recém-formado, aqui em Vitória. Salário de 700 ou 800 reais. Isso, sabe, custo de direito, que é caro, que é concorrido, 800, pô. Acabei de falar isso para ela. Acabei de sair da faculdade, arrumei um emprego, ganhando, trabalhando 8 horas, ganhando 800 reais, descontando, por isso que fala, descontando o nosso troço lá, 100 reais. Não é legal? Nossa, eu vou falar que o estagiário também tem que ganhar 120. Tem muita gente na universidade que pede para prolongar a colação de grau para não perder o dinheiro do estágio. Que vale mais a pena ser estagiário do que ser profissional mesmo, carteira assinada. Não é fantástico? Não é fabuloso? E isso aí está para um curso superior. Qual é a perspectiva de boa parte dos favelados chegarem ao curso superior? Entendeu? Então isso aí é... Olha o horizonte do sujeito. Em compensação, quando ele sai dali também, em compensação, para somar, para piorar a situação, quando sai dali, por conta dessa leitura social, de que a miséria é causa, sabe, do crime, que o rico, enfim, oprimindo o pobre, é que faz o criminoso, o cara já é visto como bandido em potencial. E, portanto, tratado como tal. Qual o grau de aceitação real dele na sociedade, de inclusão? De cara, se um cara muito pobre entra num restaurante chique, rapidinho aparece alguém para botá-lo para fora. Ninguém quer ele ali. A mesma sociedade que vende a propaganda dizendo que o bom é isso aqui, venha para cá, você pode, você merece. Aí o pobre acha que é verdade. Aí entra. Só um cara meio sem noção. Porque ele tem noção. Ele tem noção do quanto querem ele ali dentro. Ele é um nada. E ele sabe que é um nada. Agora, se vira traficante, tudo muda. Tudo muda. É o cara que venceu na vida. Pobre para vencer na vida, ou vira jogador de futebol ou traficante. Fora isso, é sorte. É uma meia dúzia que dá sorte. Ou então se acomoda numa profissãozinha chinfrim e mal remunerada, sendo capaz de Deus e do mundo, mas aguentando a vidinha feliz. Feliz. Conformada. Mais do que isso, ele não tem. Ele não vai ter. Se você não for conformado, ou jogador de futebol, ou narcotráfico. Aí dizem que o cara, aí pega um sujeito e faz um perfil dele no presente, um perfil psicológico. Fernandinho Beiramar. Perfil psicológico de Fernandinho Beiramar. Mas de um terreiro. Homem agressivo, homem violento, homem de ímpeto. O engraçado é que a amiga minha foi mandada embora na empresa porque ela foi considerada pouco agressiva. Fazer política buscando parcerias no mercado financeiro, pouco agressiva na busca de parceria. Aquilo que é talento dentro da empresa, se você é pobre, é justamente a causa da sua criminalização. Amigo. O problema é que não é por causa, pode causar lesões físicas, brigas, enfim. Aí as pessoas estão procurando um homem violento. A diferença não está no homem violento. Está aonde ele, se socializa. O cara é, na verdade, um sujeito muito bem enquadrado. O que é mais difícil para explicar pela perspectiva de Durkheim não é como o menino pobre do morro vira traficante. É como o menino pobre do morro não vira traficante. É como o cara prefere se conformar e tal. Isso é que é o mais difícil de ser explicado. O cara é totalmente socializado. Totalmente socializado. Na verdade, muitos dos que não vão para o tráfico são os fracassados. Também isso. O cara não tem jeito nem para bandido. Porque lhe falta ímpeto, lhe falta disposição, lhe falta agressividade. Lhe falta essa potência vital. Lhe falta essa força de agir. Que se tivesse, seria um homem de sucesso. É provável que o mesmo sujeito, o mesmo ímpeto, nascido em outro lugar, não basta dar estudo, tem que ter mais do que isso. Tem que ter um comportamento X, tem que ter, de preferência, uma cor da pele Y. Não. Teria muito mais chance. É só da educação que, meu amigo, nem assim. Os estigmas sociais, a marca da sociedade em cada um de nós, ela é muito intensa, ela é muito forte. Muito forte. Dinheiro só não esconde a sua origem. Durkheim chama a atenção para esses aspectos que não são econômicos, que demarcam nossa posição social, nossa forma de comportamento. Um sociólogo contemporâneo que pega ideias de Durkheim e leva adiante é Pierre Bourdieu. Ele escreve um livro, que é um tijolo, em conjunto com outros autores, um deles citado, inclusive, nesse texto aqui, que é o Luiz Bacan, chamado A Miséria do Mundo, em que ele analisa relações, dominação e tal, por um prisma que não é marxista, mas desses valores que incorporam o indivíduo e como os indivíduos se interrelacionam na sociedade a partir das relações de dominação. Relações de dominação que, repito, não são necessariamente econômicas, são puramente simbólicas. Durkheim, é que ele chamou a atenção pela força do simbólico na constituição do sujeito. Weber é o que chamou a atenção para as práticas de sujeição vindas do Estado. Práticas de sujeição conscientes, racionais. Para Weber, portanto, o garoto entrar para o tráfico não é uma normalidade. É uma anormalidade, uma falha do projeto de Estado. Leitura que diz que tem que dar mais escola, não sei o quê. Ou seja, temos que intervir institucionalmente naquele sujeito para transformá-lo. São leituras propriamente weberianas. Propriamente weberianas. Durkheim capricharia no simbólico. Weber capricharia no institucional para transformar as pessoas. São duas perspectivas diferentes, mas idênticas, próximas, no que diz respeito à ideia de que é a sociedade que molda o indivíduo no final das contas. Não é? A última perspectiva, a terceira delas, é aquela que trabalhei com as feministas. E nós vimos um modelo, vimos um exemplo. Não é? No caso, com o Winnicott, já trabalhado aqui. Como o Winnicott mistura os dois. Mistura o quanto o ambiente lhe agride, porque o ambiente aparecerá sempre como algo agressivo. Agressivo na medida em que é frustrante. A realidade é frustrante. E como você reage a esse ambiente, ou porque adaptou-se ao mundo de frustrações e, portanto, reage de forma não agressiva, ou você se adaptou muito mal. Não dará muito, digamos assim, muito bem com as frustrações. Terá, portanto, o elemento, o sujeito, alguém potencialmente mais perigoso. Não é legal? Não é legal. Isso mantém o discurso das explicações sobre crime. Sobre as explicações de crime. Eu produzi um texto aqui, como disse no começo, ele é fruto de uma palestra transcrita. É uma aula de 2 horas transcrita. Deu 30 páginas. Mas a letra não está tão pequena. Tem alguns erros e algumas abreviações. VT é você e PQ é porquê. No texto. Ele trata não propriamente dos discursos sobre o crime, a criminalização e o direito penal. Ele trata das instituições mesmo. Das instituições de punição. Ele defende a ideia de que nós temos 3 modelos de instituição de punição. 3 modelos no século XX. Esses modelos são, bem ou mal, o último deles, o atual. A ideia de presídio ideal hoje é uma espécie de síntese de outros 2 modelos históricos de presídio. Eu vou lhes passar esse texto para que vocês trabalhem nele. Isso será a nossa primeira forma de avaliação, feita aqui, hoje, agora, na marra. E o objetivo é que produza um texto que demonstre a compreensão dos 3 modelos de prisão, não é? Aliás, dos 2 modelos e do 3º como uma consequência dele. Quais são os 3 modelos? Como eles funcionam? Qual é a funcionalidade deles? Uma análise crítica mesmo do que está escrito aqui. Boa parte das ideias trabalhadas aqui são repetidas nesse texto. São repetidas nesse texto. É uma forma também de você, uma coisa é você ficar parado me ouvindo com essa cara assim de quero dormir, quero dormir, quero dormir. A outra é você de fato começar a trabalhar as ideias. O texto funciona como um provocador e uma desculpa para você mesmo pensar e organizar as ideias na sua cabeça. Beleza? Assim dará uma função pedagógica, espero que ninguém dúvida. Tá legal?